Salvador, boa noite, Altan 3285. Imitando 3271. É o 3265 na posição 08. Tem a saída prevista? 3265, posição 8, Galeão, saída prevista da El Leida Bidev. A El Leida Bidev, 3265. Quando possível, 380, por favor. Sim, eu tenho aprovado 380, informação em curso é com protocópia. Protocópia. 3265 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 380, decolada pistão no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 1 no 9 decimal 35, transponder 5122 TAM 3265. Autorizado Galeão, nível 380, decolador no zero, primeira curva direita, Dael, Leda, Bidev. Upper November 857, até Seguro, Upper Zulu 16, então rota conforme o plano de voo apresentado. 119.35 é o controle, 5122 é o transponder para o TAM 3265. Procedimento correto, TAM 3265, chame pronto para o posto de estacionamento, confirme somente portão 08. Portão 08. Copiado. Salvador, voo 897, portão 62, depois de perto estacionamento. 897, portão 62, aprovado o posicionamento, chame táxi. Devido ao posicionamento, voo 897. Bom, 271, deixa na torre, 8, 62, bom voo. Obrigado, daqui a pouco. Oi, Salvador. Bom dia, 271, passando ele a certo. Chegou no 271 no tráfego avistado, ajuste no 012, cheque trem, senhor. 612, vai chegar. Boa, 271, tem pouso autorizado, pista no zero, vento de 130 graus, 07 nós. Livre, pouso na 0. Tá pronto para o táxi, gol no 817, a bordo 112, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Copiado, senhor, táxi aprovado, pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste 1012. No ponto de espera, chame quando pronto para decolar de gol no 817. Autorizar táxi de Apache, Índia, Alfa, 1012, ajuste, repartendo os outros pontos, boa noite, boa noite. Setuno no Solos 42, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette até o portão 03, nesta frequência, gol no 271. Alfa, Juliette para o 03, gol no 271. Boa noite, 97, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 120 graus, 07 nós. A linha e decola, pista no zero, boa no 897. 1897, decolou aos 4:06, chama agora o controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, 1897. Controle Salvador, bom dia, voo 1897. 1897, bom dia, contato radar, virou 360, saída da EL. 360, saída da EL, voo 1897. Livre 3265, chame táxi. Chama na Salvador, é o TAN 3265. Prossiga, senhor. Você podia pedir a gentileza do Infraero tirar o finger aqui pra gente? Só um minuto. Muito obrigado. 265 já foi solicitado junto ao infra-aéreo, senhor aguarde. Positivo, estamos aguardando aqui. Ou 9197, chama Recife, 125, decimal 1, não. Ou 125, decimal 1, não, centro Recife, 9197. Centro 3265. Prossiga, senhor. Olha, quanto tempo a gente ficou desde o período da autorização até o retirado do finger agora, então? Meu perdão, senhor, acho que nesse sistema eu não tenho acesso ao tempo. Eu só tenho acesso à posição à última autorização do senhor. Possível, a última autorização foi de autorizado pushback, não foi isso? Afirmo, eu tenho que o senhor tenha autorizado o pushback, só não tenho de quando, eu não tenho como ver o tempo nesse sistema agora. Ah, positivo. Não, a gente deve ter ficado mais de 5 minutos aqui esperando você, com certeza.